Conceição, Baixada, interior de São Paulo. Salve! Aos Viatcongs de plantão. Aperta o cinto, passageiro, que a nave vai decolar. No jet Angra do rap, humildemente pra somar. Douglas, RC nos rasante pra você. Nem pior, nem melhor, apenas fazendo tremer as estruturas dos palácios. Gladiador dos barracos, é choque de alta voltagem em leões domados. E apenas canto que a mente regurgita. Na selva de aço e amianto, quem ressuscita das cinzas e que tirou 30 e não padeceu. Tá firmão aqui na sigla, contemplando o apogeu. Vou que vou, minha missão é sempre envolvidão, com os fiel e verdadeiro leal aqui no mundão. As ruas que observo, os guerreiros da baixada, são nuas e não nego o brilho da eterna morada. Tio, e a caixa bate mesmo sem massagem, a trilha que invade os guetos da maloqueiragem. Na pioiagem, outra vez tamo de volta, é o certo pelo certo, socando o pé nas portas. Eu que sonhei com a paz em meio à guerra, embora com banco e muralhas de cercas elétricas, castelos que fazem herdeiros virarem iscas. De sequestros e crimes bizarros, dias após dias. Eu bem que até queria que fosse diferente, mas no interior, na baixada, a chapa anda quente. É pra quem o poder não sobe na mente, tá firme nos fronte. Na selva de aço e amianto, os injustos e os vermes se esconde. É pra quem o poder não sobe na mente, tá firme nos fronte. Na selva de aço e amianto, os injustos e os vermes se escondem. Valioso como a água no deserto do Saara. Correr certo é minha sina, canta rap é minha cara. Maloca que não deixa o poder subir pra mente. Somar, chegar juntinho, quando a chapa fica quente. Se bater no radinho, pré-pago direitinho, o bonde vai colar e representar, né neguinho? O opressor vem sufocando, mas a mente é blindada. Sabe a dificuldade de uma longa caminhada. Uma lata aos 40 graus é mil grau. Falta ar, mó sufoco, muitas vezes é letal. O tirano ditador não nos dá acesso, muito menos nos deixa almejar um progresso. Mas a maloqueiragem não depende de arrombado. Bota os bicos na pista e vai buscar no privado. E é pra ela em prol do verde, faz justiça e liberdade. Acrescente aí, neguinho, o ID e igualdade. Na receita do gueto, a química é perfeita. Disciplina de mil graus, dirigida pelas três lentes. Interior ou na baixada, redondo como escola, buscando por uma melhora pra todos de igual. A maloqueiragem que sofre pra abrir espaço, faz do simples mortal um homem de aço. A mente tá firme, bota a cara, Mr. M. Em qualquer situação, o crime não é creme. Vai pros molhos, tá nos fronte, não deixa subir pra mente. No interior ou na baixada, a chapa anda quente. Douglas, RC, Baixada, Santista, família MRF. É pra quem o poder não sobe na mente, tá firme nos fronte. Na selva de aço e amianto, os injustos e os vermes se esconde. É pra quem o poder não sobe na mente, tá firme nos fronte. Na selva de aço e amianto, os injustos e os vermes se esconde.